Olha só como ele chega, moleque alegre do que tu trabalha. Estuda segunda, sexta, janeiro, janeiro, fim de semana. Convoca os manos pra noite estrelada, passos treinados. Novidades para a balada, tem o gingado. Todos acompanham e não perde o compasso. Meninas crescem os olhos nos preto bem trajado. Chama duas para o samba rock mó marra. Quem não sabe dançar, passa mal e quebra a cara. Mas o forte dele é dois pra lá e dois pra cá. Então deixa o menino brincar. A música já diz é som de preto e favelado. Mas quando toca, ninguém fica parado. A levada é do gueto, passos marcados. Só quem tem a ginga nunca sai do compasso. Os preto dança todo mundo igual sem errar. Os preto dança todo mundo igual sem errar. A levada é do gueto, passos marcados. Só quem tem a ginga nunca sai do compasso. Os preto dança todo mundo igual sem errar. Os preto dança todo mundo igual sem errar. Ok, ela representa na quadra como passista. Pode ter disputa, mas ela é a rainha. Samba na cara delas com gingado diferente. O dinheiro hoje em dia fala mais alto. O destaque não é da gente nascida e criada nas ruas de terra. Nega do balaco, baco tem respeito na favela. Desfile de beleza negra sempre se destaca. Nota 10, nota 1000 em simpatia. Mó gata de dread, de black. As invejosas faz bico, malandro. Várias beliscando os maridos. Os bico perde a linha quando vê a melanina samba. Quer copiar? Não, a levada é do gueto, passos marcados. Só quem tem a ginga nunca sai do compasso. Os preto dança todo mundo igual sem errar. Os preto dança todo mundo igual sem errar. A levada é do gueto, passos marcados. Só quem tem a ginga nunca sai do compasso. Os preto dança todo mundo igual sem errar. Os preto dança todo mundo igual sem errar. Maluqueiro, 50 tons de preto, de quase tudo eu lembro. Vivo do que é do gueto, o fervo tipo frevo, bem tipo carnaval. Meu gueto é intenso, onde tá meu pessoal? Pro racista surreal, todo esse povo na rua. O time é racional, quem não dança flutua. A disciplina pontua, a conduta a melhor. A gente se articula, tá junto, espanto pior. Daqui eu vejo suor, vejo malandro emocionado. Aqui ninguém dança só, vejo todos interligados. Nas mulheres altas estima, não cola papo furado. Nessa festa o respeito sempre manda o A levada é do gueto, passos marcados. Só quem tem a ginga nunca sai do compasso. Os preto dança todo mundo igual sem errar. Os preto dança todo mundo igual sem errar. A levada é do gueto, passos marcados.